na beira da praia, leve seu corpo, levita no ar, se lança a menina na rota da raia, a sereia se embola nas tranças do olhar, bebe o mar, bebe o mar, bebe o mar, bebe o mar, o olho da menina ilha, filha do sol e do mar, chora e torna água salobra, salobra, salobra, salobra. Canta, menina, seu canto de areia que o vento carrega pra outro lugar. Conta que um dia foi uma sereia e muito navio ela fez naufragar por amar, por amar, por amar, por amar. O olho da menina ilha, filha do sol e do mar, chora e torna água salobra, salobra, salobra, salobra. Dança, menina, na beira da praia, leve seu corpo, levita no ar, se lança, menina, na roda da raia, sereia se enrola nas tranças de oiá. Bebe o mar, bebe o mar, bebe o mar, bebe o mar. O olho da menina ilha, filha do sol e do mar, chora e torna água salobra, salobra, salobra. Canta, menina, seu canto de areia que o vento carrega pra outro lugar. Conta que um dia foi uma sereia e muito navio ela fez naufragar por amar, por amar, por amar, por amar. O olho da menina ilha, filha do sol e do mar, chora e torna água salobra, salobra, salobra, salobra, salobra.